agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Sua noite no melhor estilo. Olá, Brasil! Olá, meus queridos amores, eternos namorados! Como é que foi aí o seu final de semana? Aproveitou muito bem? Olha, eu estou chegando. Eu sou o Ailton Moreno e estamos juntinhos, começando agora o seu programa romântico, o programa que toca o seu coração, os seus sentimentos, de uma forma muito especial. Hoje é segunda-feira, 20 de junho de 2016. Esta é a semana junina, né? A semana do São João, celebrado em todo o Brasil, especialmente no Nordeste brasileiro, celebra-se o São João. Mas nós estamos juntinhos aqui para falar de amor, para tocar o seu coração. A partir de agora, com muita emoção, com muito carinho. Eu e você vamos juntinhos começar o nosso Encontro Central, trazendo músicas que tocam seus sentimentos, músicas apaixonantes, recadinhos do coração e também a nossa tradução. Junto eu e você, a partir de agora, com seu amor, com sua paixão, vamos começar o nosso Encontro Central, porque é hora de se apaixonar. Começamos com a nossa primeira canção de hoje. Estou trazendo Roupa Nova, a nossa primeira de hoje, A Viagem. Há tanto tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade. Mesmo hoje não me conformei. Pode crer, eu viajei contra a vontade. O teu amor chamou e eu regressei. Todo amor é infinito. Noite e dia no meu coração trouxe a luz do nosso instante mais bonito. A escuridão do teu olhar me iluminava e minha estrela guia era o teu riso. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida eu desejava um reencontro com teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. Te amo. Há tanto tempo que eu deixei você, chorando de saudade. Na escuridão o teu olhar me iluminava e minha estrela guia era o teu. Novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida eu desejava um reencontro com teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. Meu abraço, te amo. Encontro Central. It's a human sign when things go wrong, when the sand is hurling loose. músicas inesquecíveis. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. Guarde segredo que te quero e conte só os seus pra mim. Faça de mim o seu brinquedo. Você é meu enredo, vem pra cá. Te quero, te espero. Não vai passar, o amor não falta estar. Uma multidão. O mar de sol no leito do lar, que nem um rio pode apagar. O amor é fogo e ferve queimando. Estou ferido agora e sigo te amando. Você pode acreditar. Falando de amor, tocando seu coração aqui no nosso Encontro Central. Onde quer que você esteja, aumenta aí o volume do seu rádio. Aproveite, escreva também um recadinho do coração para a pessoa que você ama e mande para o nosso site, ouvintecentral.com. É hora de você se apaixonar aqui no nosso programa. Estamos apresentando Encontro Central. It's too late. I'm so gray. You can't go on thinking nothing's wrong. What the hell is gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you call? Who's gonna pay attention to your dreams? When you scream, you can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? And you know dói mais teu silêncio que tua agressão. Tentar crescer, saber dizer não, não. Ter seu espaço, sua opção, tudo em vão. A gente se esquece e tudo promete. Tenta não ver que enlouquece. Na barra pesada, isso nunca mais te encontrei. Nada adianta e não tem disfarce pra quem enganar, diz a verdade. Tanta solidão, a quem convém, esquece bem. Quase tudo tem. Tem disfarce, não. Pra quem enganar, diz a verdade. Tanta solidão, a quem convém, esquece bem. Quase tudo tem. Encontro Central. Encontro dos grandes amores, dos casais apaixonados. Daqui a pouquinho eu vou estar de volta com os recadinhos do coração. Se você ainda não enviou o seu, envie agora para o nosso site, ouvintecentral.com. Olá, Brasil apaixonado, estou voltando, seja bem-vindo, amigo. Ligou o radinho agora? Ainda tem muita música e emoção para você. Juntos, vamos com o nosso Encontro Central. As mais lindas canções de amor já estão preparadas por aqui, para você amar e se emocionar, e para o seu coração se apaixonar. Tá ao lado de alguém especial? Ah não, tá distante? Mas não tem nada não. Manda a sua mensagem do coração, isso mesmo, tô aqui aguardando você. Manda aquela mensagem apaixonante para o nosso site, ouvintecentral.com. Tudo isso para você ficar feliz e apaixonado e apaixonada. Vamos juntinhos, hein? Quem sabe aquela pessoa amada está te aguardando. Só falta você mandar seu recadinho de amor. Mande sim, com carinho, com amor, porque eu estou aqui para falar e para juntinhos vivermos o nosso Encontro Central. Chegou a hora dos recadinhos do coração. Recadinho do coração do Diogo para Marina, em Cachoeira do Sul. Eu tenho a vida toda para te amar, todos os meus carinhos para te dar. Senti bater mais forte o coração quando eu tocar teu corpo com as mãos. No brilho dos teus olhos, encontrar a força que eu preciso para te amar. E ver um novo dia amanhecer da janela do meu quarto com você. Eu te amo, eu te quero, eu preciso de você. Do seu amor. Recado do coração de Edmilson, especialmente para a Jeane, que está ligadinha com a gente em Santos. Ah, que vontade louca de te abraçar, de te colocar em meus braços, de dizer que eu te amo, de tocar, te beijar, sentir a tua respiração, porque eu te amo muito. Eu te amo até o infinito. Você é o meu único pensamento quando acordo e quando vou dormir. Eu quero te amar para sempre. Encontro Central. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también, y no hay razón para ter ciúmes. Ella es todo y más além, como más doce. Não deixa a solidão chegar. Mas que por mim, por ela, eu vivo também. És a musa que te invito a sonhar com coisas lindas. Em meu piano a vezes triste. Si ella está aquí. Vivo por ella que me da todo o amor que é necessário. Forte e grande como o mar, frágil e menor do que aquário. Vivo por ella que me da fuerza, valor e realidad para sentirme un poco vivo. Como dói quando me falta. Como sai quando me assalta. Se ela canta, amiga, canta. Me espera, mas ela espanta. Vivo por ela. por ella porque va dándome siempre la salida, porque la música es así, feliz y sincera de por vida. Vivo por ella que me da as noites livres para amar. Se eu tivesse outra vida, seria dela também. Músicas inesquecíveis. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. Encontro Central. e a emoção toma conta dos corações apaixonados no nosso Encontro Central. Falando de amor, tocando o coração de quem ama de verdade. Estamos apresentando Encontro Central. Posso te falar dos sonhos, das flores, de como a cidade mudou. Posso te falar do medo, do meu desejo, do meu amor. Posso falar da tarde que cai e aos poucos deixa ver no céu a lua que um dia eu te dei. Música. posso até perder a hora, mas sei que já passou das seis. Sei que não há no mundo quem possa te dizer que não é tua a lua que eu te dei pra brilhar por onde você for. Me queira bem. Deixa ver no céu a lua que um dia eu te dei pra brilhar. Por onde você for, me queira bem, durma bem, meu amor. Durma bem. Of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She. Estamos apresentando Encontro Central. Olhos fechados pra te encontrar, estou ao seu lado. Mas posso sonhar e aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, não sei bem certo se é só ilusão, se é você já perto ou se é intuição. E aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, longe daqui, longe de tudo, meus sonhos vão te buscar. Volta pra mim, vem pro meu mundo. Eu sempre vou te esperar. La la la, la la la. Não sei bem certo se é só ilusão, se é você já perto ou se é intuição. Onde quer que eu vá, levo você no olhar. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, aonde quer que eu vá. Encontro Central. Every time I try to fly, I fall without my. Encontro Central, o lugar certo para os corações apaixonados sentirem-se felizes. Depois do intervalo, a gente vem com aquela linda tradução aqui no Encontro Central. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Olá, Brasil dos meus amores apaixonados. Estamos voltando em mais uma hora de muita música, emoção e, claro, aquelas belíssimas canções de amor que tocam em sua vida. Eu sou o Ailton Moreno. Estou voltando com você, trazendo mais emoção, mais música, alegria para quem vive apaixonado. E agora está na hora da nossa tradução. As mãos... Quando não houver mais luz para guiá-la e ninguém para andar ao seu lado, eu virei até você. Sim, eu virei até você. Quando a noite estiver escura e chuvosa, você não terá que me chamar, pois eu virei até você. Sim, eu virei até você. Algumas vezes, quando parece que todos os sonhos já foram melhores, e você não sabe como, nem porquê, mas se perdeu no caminho, não tema quando suas lágrimas caírem. Eu escutarei seu espírito, e eu juro que estarei aí, custe o que custar. Quando não houver mais luz para guiá-la e ninguém para andar ao seu lado, eu virei até você. Sim, eu virei até você. Quando a noite estiver escura e chuvosa, você não terá que me chamar, pois eu virei até você. Sim, eu virei até você. Eu virei até você. Porque mesmo que não estejamos juntos, seremos amigos agora e para sempre. E eu juro que estarei aí, custe o que custar. Quando a noite estiver escura e chuvosa, você não terá que me chamar, pois eu virei até você. Sim, eu virei até você. Todos nós precisamos contar com alguém. Alguém que vai sempre lhe entender. E se você sentir que sua alma está morrendo e precisar de forças para continuar tentando, eu virei segurar sua mão. Eu virei segurar sua mão. Eu virei segurar sua mão. Quando não houver mais luz para guiá-la e ninguém para andar ao seu lado, eu virei até você. Sim, eu virei até você. Quando a noite estiver escura e chuvosa, você não terá que me chamar, pois eu virei até você. Sim, eu virei até você. Eu virei. até você. Eu virei até você. O amor está no ar. Apresentamos Encontro Central. Deixa como está. A história da gente já deu o que tinha que dar. Melhor não sofrer mais por isso. Eu sei que ainda te amo e você sabe disso. É melhor pensar se a gente voltasse a tentar ficar outra vez. Mas sem tantas promessas, apenas querer um ao outro como nunca fizemos. Vá, siga o seu caminho, aqui sozinho caminhando. Construa um outro mundo de ilusões. A história da gente já deu o que tinha que dar. Melhor não sofrer mais por isso. Eu sei que ainda te amo e você sabe disso. É melhor pensar se a gente voltasse, tentasse ficar outra vez. Mas sem tantas promessas, apenas querer um ao outro como nunca fizemos. Vá, siga o seu caminho, que aqui sozinho caminhando construa um outro mundo de ilusões. Encontro Central. down. But the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unattainable, even though God knows you can't find. Vagabundo, esse mundo por você, pra te ver, pra gente ser feliz. Calmo, quieto e quase mudo, digo pra você quase tudo, só no olhar, sem tocar, só de estar. Eu por você toco tudo, e quando eu digo fica, você olha manso e diz: ah, essa noite não dá não. Eu finjo que nem ligo, mas por dentro explodo e grito: o que se passa comigo? Ei, e você diz que não é perigo. Se eu disser, eu digo que a paixão é uma coisa louca, explode pouca chance eu tenho de fugir. Eu fico voltando e vagabundo, corro, viro todo esse mundo. Músicas inesquecíveis. You lied to me one more time. Once is never enough with a man like you. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. Sky, you will never bring from the tears in my eyes.